everyone. Departure with 219 to Portugal 022. Quick departure. Continue climb for tower 350, Portugal 022, good night. 08, boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3897, decolado no perfil da EL, cruza a Miquis. Zero, pode valer, está presente? Boa noite, Oceano, é 6259. Zero, possibilidade de voar direto medo? Obrigado. Salvador, gol no 645, boa noite. Tem 60645. 8 graus, uma boa noite. Trono de Salvador, boa noite. Força Aérea 2521.